comparsa dessa triste farsa que chamas de amor. Eu te dei tudo de mim e vejo que ao fim não tenho valor. Por isso eu já resolvi abalar daqui e te pôr de lado. Amor, assim anda a malta, isso é o que não falta por aí jogado. Amor, assim anda a malta, isso é o que não falta por aí jogado. Juro que te amei demais, juro que amei a valer. Hoje não te quero mais, estou de malas prontas para te esquecer. Juro que te amei demais, juro que amei a valer. Hoje não te quero mais, estou de malas prontas para te esquecer. Não, esse amor de mentira de mim já não tira nem resto de afeto. Eu já sei que não consigo conviver contigo sob o mesmo teto. Tu podes dar cabo da vida que a minha saída não tem mais regresso. Fartei-me de tanto sofrer, deixa-me viver, é tudo o que eu peço. Fartei-me de tanto sofrer, deixa-me viver, é tudo o que eu peço. Juro que te amei demais, juro que amei a valer. Hoje não te quero mais, estou de malas prontas para te esquecer. Juro que te amei demais, juro que amei a valer. Hoje não te quero mais, esquecer. Juro que te amei demais.